estamos aqui pra ver. Pra ver o lado bom da vida. E as palavras da Bíblia são palavras sábias que a vida nos ensina. Nos ensina a falar com sabedoria divina. Aonde está Jesus? Ele está por cima, amando a todos nós que nos julgamos os tais. Sem olhar para ele, seguindo o caminho sem a paz. Aonde está, véi? Olha a vida que vivemos. Se Deus é por nós, não nos convencemos. Brutalidade injusta, categoria criminal. Descendência forte, não olhem para o mal. Brutalidade injusta, categoria criminal. Descendência forte, não olhem para o mal. Jesus, o caminho da paz. Muitos olham para o crime, mas não olham para o Pai. Jesus, o caminho da paz. Muitos olham para o crime, mas não olham para o Pai. Jesus, o caminho da paz. Muitos olham para o crime, mas não olham para o Pai. Eu vivia no pequenas esquinas, correndo atrás de pasta e de cocaína. Mas um dia me bateu uma real. Me lembrei de um camarada que morreu nessa e tal. Mas de repente vem em minha mente uma revolta, uma tristeza logo em disparada. Lembrei de uma pessoa que eu amava por causa dessa droga. Parada errada, e aí galera, curta a pancada. Cocaína e merla não está com nada. Jesus, o caminho da paz. Muitos olham para o crime, mas não olham para o Pai. Jesus, o caminho da paz. Muitos olham para o crime, mas não olham para o Pai. Jesus, o caminho da paz. Muitos olham para o crime, mas não olham para o Pai. Saudades só trazem lembranças boas e ruins que ficam de heranças. Sonho com a quebrada diferente das outras, e rajada de bala, arriscado acertar um pai ou uma mãe que sai pra trabalhar. Sem ver meus camaradas viajando no pó, alucinado ali, curtindo a maior, travado querendo curtir mais pó. No outro dia bate logo a depressão, desconta toda a sua ira em seus irmãos. Jesus, o caminho da paz. Muitos olham para o crime, mas não olham para o Pai. Jesus, o caminho da paz. Muitos olham para o crime, mas não olham para o Pai. Jesus, o caminho da paz. Muitos olham para o crime, mas não olham para o Pai. É isso aí, DFD, Luke P, certo? Estamos seguindo o caminho da paz corretamente, certo? Porque Deus é por nós. É nosso Pai. Deus é tudo para nós. Aonde Deus passa, nada embaraça. Onde Deus passou, nada embaraçou. Sempre Deus.